você tem procurado a paz perdida no momento do passado em teu viver. Saiba, Deus tem ricas bênçãos prometidas, santas promessas que Ele quer dar pra você. Se contudo o sofrimento é muito grande, teus joelhos você deve então dobrar. Busque a Deus orando pelas madrugadas, dobre os joelhos que a solução virá. Vão chegar os teus momentos tão sonhados, teus momentos de alegria vão chegar. Tenha fé em Deus, esquece o teu passado. A bênção que você procura, Deus te dá. Você padece mesmo que não queira suportar na cruz o peso em santo afã. Pode o pranto perdurar a noite inteira e a alegria se virá pela chegar os teus momentos tão sonhados, teus momentos de alegria vão chegar. Tenha fé em Deus, esquece o teu passado. A bênção que você procura, Deus te dá. Você padece mesmo que não queira suportar da cruz o peso em santa fé. Pode o pranto perdurar a noite inteira, que a alegria se virá pela manhã. E a alegria se virá pela